de ser rap. Eu sou o rap em pessoa swag. Sou mais louco que Mick Jagger na brisa do reggae, navegando na web. Louvi te faz cair neve, sou fissurado no rap, o nerd. Boné enterrado, vem cuidar desse look calibrado. Com a grana que vou juntar, vou andar de Camaro. Falam que isso é caro, mas para um milionário isso é apenas mais um carro, sou mais ousado. Um Hammer H3, com modelos mestiças. O caçador persiste, sem medo, sem preguiça. Fico com carne boa, falador com a carniça. A letra não precisa decair, ela contagia. Me vejam na pista, me vejam com as minas. Me vejam chegando em alto estilo, sorrindo arriba. Muitos precisam aprender pra não se arrepender, porque quando dou o papo faz o mundo tremer. Vejo o tamanho da fila, bem-vindos ao show. Você não conseguia achar, o ingresso esgotou. Não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Muita gente não sabia, a festa lotou. Caiu no seu ouvido quando o DJ tocou. Não importa rolê em Miami e Paris, estou fora da rota, invejoso, tampo o nariz. Não tem onde ir, faça cara feia, vou sorrir. Sem caridade, a majestade irá se divertir. Estou no peão de noite, vou com meu irmão. Três gatas no banco de trás, traz inspiração. Ah, fala pra elas, é o Lovite, criador de hit. Quer entrar no clipe, ah, real shit. Esse sou eu, rap top, rap star, calçando o All Star. Preparei meu shake, agora vou malhar. Na rota de break vou chegar, esse som vai tocar. West Coast brasileiro, bom pra viajar. Tenho saudade do tempo que não irá voltar. Quem praticar o bem irá além, irá ficar. Quando o problema chegar, eu vou superar. Um salve ao hip hop, o show não pode parar. Não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Vejo o tamanho da fila, bem-vindos ao show. Você não conseguia achar, o ingresso esgotou. Muita gente não sabia, a festa lotou. Caiu no seu ouvido quando o DJ tocou.